Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista. Viva em nossos corações para sempre. Nós estamos aqui pregando o Apocalipse para os simples. Isso incomoda a todas as cabeças complicadas. Mas justamente é para os simples, para que nós aprendamos a jogar no lixo os grilos que a gente pode guardar nas cabeças. Grilos, para mim, só o da natureza. Mas cri, cri, cri, cri, cri, cri. Esse é o único grilo que nos interessa. Os outros grilos, o lugar deles é no lixo. Aqueles que ficam na cabeça das pessoas. Ora, Jesus diz no Evangelho que para nós nos libertarmos, devemos, antes de tudo, procurar a verdade de Deus. A verdade dos homens varia conforme a temperatura. No calor, muita gente fica agressiva. Conforme os costumes. Antigamente, no Oriente, em nações como o Japão, nada mais obsceno do que um beijo em público. No entanto, como na China, quadros mostrando o ato sexual não tinha nada demais. Olha que coisa curiosa. Tanto que aquela famosa escultura de Rodin, aquele artista francês famoso, chamada O Beijo, não pôde entrar lá. Ou se entrou, foi depois de muita luta. Mas no tocante a Jesus, a verdade só pode ser a verdade de Deus se nós nos quisermos livrar dos grilos que a mentira provoca em nós, porque nos tira a estrutura interna. Então temos que nos socorrer no texto sagrado, que não tem nada de chato, cri-cri, nada disso. Nós estamos vendo que o Apocalipse de Jesus tem profunda ligação, não só com o Evangelho, mas até mesmo com o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Nós estamos na igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada e dois gumes. Vocês sabem que um dos cavaleiros montados em cavalos brancos que aparecem no Apocalipse tem uma espada aguda e dois gumes que lhe sai da boca. Seu nome é o Verbo de Deus. Com essa espada de dois gumes, ele combate a mentira, não somente no campo material, no eixo do X, para usar uma figura, né, de retórica, como na geometria cartesiana, mas também corta as coisas erradas, até mesmo no mundo espiritual. Por isso tem dois gumes, o eixo dos Y, da geometria de Descartes. Porque quem pensa que o mundo espiritual é uma história da carochinha, uma abstração, ou uma coisa assim, tipo Mandrake, aquele mágico do gibi, que mexe com os dedos assim e as coisas se transformam, está completamente enganado. Nada mais real do que o mundo invisível. Vejam o que Jesus diz: a casa de meu pai tem muitas moradas. Muita gente pensa apenas na vida em outros planetas. Muitas moradas também significa muita vida no mundo invisível. Os homens mandam foguetes aos planetas, não veem nenhuma população e consideram que não há vida naqueles planetas porque os olhos materiais não veem. Para nossos olhos materiais, percebe uma frequência muito restrita. Nós temos o exemplo na audição. Nós só vamos até uma determinada altura, para baixo, para cima, de decibéis. Mas existem apitos de tamanha grandeza, de vibração sonora, que só os animais escutam. Nossos ouvidos não percebem. Por que isso não acontece também com os olhos? Então, eles não veem civilizações iguais à nossa, dizem que não há vida. Então, se você quer me acompanhar na análise do Apocalipse para os simples, tem que ter uma mente aberta. Esse é o tipo da coisa que as novas gerações entendem. Porque elas estão como esponja, querendo absorver novidades. Por isso esse descalabro, tantas drogas, tantas perturbações, tantas doenças de ordem sexual. Então, os jovens querem descobrir, eles estão cansados da hipocrisia. Querem renovar. Porque sabem, se não renovarem, morrerão. O problema da NBV é renovar ou morrer. Como então não se lhes têm sido dadas opções em Deus, eles vão buscar no diabo, quer dizer, nas frustrações. O diabo para nós também, aquele rabudo e chifrudo, não existe. Diz a religião de Deus que Satanás é a soma de todas as maldades humanas. À medida que os homens forem se civilizando, mas segundo o conceito de Cristo Jesus, amai-vos como eu vos amei, Satanás vai desaparecendo da humanidade. Porque Satanás é o homem ignorante, a mulher ignorante das coisas espirituais, principalmente. Goethe dizia, a pior desgraça humana é uma ignorância em atividade. Vejam como é que rico o Apocalipse. Só porque passamos nesse versículo 12, capítulo 2 da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Corta no plano material que estiver errado e no espiritual também. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ora, Satanás habita em toda parte. É a tentação, é a convocação dos sentidos para o gozo imediato das coisas materiais, que depois frustram a pessoa, que só se pega à satisfação do que é palpável, aquela coisa toda. Como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito, essa confusão toda aí a respeito do entendimento do Pai Celestial é porque nós, seres humanos, temos a tendência de manter viva a imagem de um Deus antropomórfico, criado à semelhança do homem, à imagem e semelhança do homem. Aí a confusão toda. Nós colocamos em Deus os nossos defeitos, como faziam os gregos, os romanos, com seus deusezinhos. Tinham todos os defeitos e as qualidades dos homens. Essa coisa não acabou na humanidade, não. Tanto que a maioria ainda continua adorando um Deus criado à imagem e semelhança do homem. Portanto, mais ou menos paspalhão, desequilibrado e cheio de pecados. Quer dizer, não me venham para cima de mim com santidade excessiva, porque a gente fica logo com medo dessas pessoas. Não erram, não pegam, não fazem nada. Antipas, então, foi sacrificado, a fiel testemunha. Ele é um símbolo também para todos aqueles que se dedicam à causa gloriosa de Deus entre as criaturas humanas, que é, portanto, a causa da fraternidade e do amor. Veja, primeiro Jesus vem e ele com o Pai é um, não é? E vai mostrando as qualidades. Depois ele mostra as coisas que têm que ser corrigidas. Tenho, contudo, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Outros sim, tens aí também os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, porque senão virei sem demora contra ti e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. Pensamento, palavra, ação. Três forças extraordinárias a serviço das criaturas humanas. Só que a maioria anda usando essas forças para o mal, semeando tempestades. Já dizia Zarur, uma palavra pode salvar uma vida, mas também pode perder uma vida. Quem leva as vidas à perdição, entrou naquela chave de Jesus, melhor não tivessem nascido. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao que vencer, eu darei do maná escondido e uma pedrinha branca, e sobre ela escrito um nome novo que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Os que nos vêm acompanhando já sabem o significado dessa pedrinha branca. Há um exemplo que eu posso buscar, é que quando as pessoas se tornavam amigas, elas tinham essa pedrinha branca, e na pedrinha branca escrito num lugar escondido um nome. Era o nome da família, era o nome, por exemplo, Francisco de Paula, de Assis. Não temos dois grandes santos, Francisco de Paula, de Assis. Era Francisco de Paula, de Assis, tinha amigos pelo mundo inteiro. No mundo inteiro naquele tempo. Não havia correios, aquela coisa. A pessoa ia às vezes ir numa cidade, precisava de hospedagem, de abrigo, de companheirismo, de ajuda. Então procurava alguém daquela família, ou da extrema confiança, e mostrava a pedrinha com o nome. Aí estavam estabelecidos os laços, que permitiriam os sucessos, os empreendimentos que seriam iniciados. Mas eu não vou me demorar no caso da pedrinha, que há muitas outras coisas que ela significa, porque nós estamos aqui no versículo 14. Tenho, contudo, contra ti, versículo 14, do capítulo 2 do Apocalipse, na carta à igreja em Pérgamo, algumas coisas, pois que tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Não é só prostituição do sexo, é prostituição em todos os sentidos. Nós vimos que Balaão, que era profeta, portanto sensitivo, médium, paranormal, o que vocês quiserem dizer, é tudo a mesma coisa. É que o entendimento humano é muito variado. Por isso diz a religião de Deus, há tantas religiões, diz a religião de Deus com seu pensamento abrangente e ecumênico. Há tantas religiões, quantos são os graus de entendimento das criaturas humanas. Portanto, há tantas visões de um mesmo fato real, quantas são as formas de ver as coisas das diversas criaturas humanas. A reencarnação explica isso muito bem. Então, Balaque, rei dos moabitas, estava temeroso do crescimento, da expansão hebreia nas áreas Canaã, aquela coisa toda. Os judeus, durante 400 anos, foram escravos dos egípcios. alguns historiadores afirmam que os egípcios eram em menor número. Isso é verdade, porque tanto o faraó mandava matar os filhos homens dos hebreus. Eles chegaram ao Egito desde quando José, tendo sido vendido pelos seus irmãos, tornou-se, depois daquele famoso sonho do faraó, e via sete vacas magras saírem do rio Nilo e comerem sete vacas gordas e ficarem magras. E via também sete espigas magras saindo do rio Nilo e comerem sete espigas gordas e continuarem magras. José estava na prisão por causa daquela história dele com a mulher de Potifar, o servidor do faraó. A mulher de Potifar estendeu os seus olhares sensuais para José. Uma hora que Potifar foi para o campo, foi para onde, não sei lá, saiu. Para que o Potifar saiu, ela disse, é hoje. De hoje aquele jovem não escapa. Acontece que ele respeitava o seu patrão, seu chefe. Disse, essa? E não quis. Então, ela segurou lá a roupa, o manto dele e saiu correndo como estava. E ela, frustrada, acusou o rapaz. O Potifar tinha admiração por ele, não mandou matar, mas mandou prender, ficou um tempão lá. Um dia lá, o faraó teve um sonho, ninguém decifrava aquela coisa toda. Alguns prisioneiros já viram que José sabia mesmo fazer as decifrações oníricas. E ele foi levado ao faraó. Então, ele decifrou o sonho do faraó e disse ao faraó, agora, majestade, deveis procurar alguém, um homem apto a resolver essa problemática, estabelecendo instruções, ordens para que vossa majestade baixe as leis, aquela coisa toda. Se usar a vossa majestade, então tem que ir para a terceira pessoa do singular ou do plural. Então, o nosso amigo faraó disse lá para o José, então, ninguém melhor que você. Você decifrou o sonho e saberá como fazer. Até já disse como é que tem que ser feito. Eu que disse, dá umas instruções. Encher os paióis durante os anos de fartura, para usar durante os anos de penúria. E foi faraó, e houve a fome no mundo, aquela coisa toda, até os judeus também, uma parte. Foi para o Egito, ficou lá, José morreu, eles começaram a aceitar todo aquele canto da serpente, que era o conhecimento mágico do Egito. Enquanto não cresciam, não se tornaram mais fortes que os egípcios, estava sendo aceito. Quando os egípcios viram que eles iam acabar sendo dominados pelos judeus, aí foram tornados escravos, aquela coisa toda. E essa história vai até o tempo de Moisés, quando Moisés vai libertar o povo e sai com o povo e vai tomando conta dos lugares por onde passa, vencendo batalhas. Apanharam muitas vezes, mas também venciam. Quem vence a última batalha é que vence tudo. Dizem que é como a Inglaterra, perdia todas e ganhava a última, então ganhou a guerra. Aí Balaque começa a se prevenir, fica com medo. É o que nós veremos no próximo programa, a providência que ele foi tomar. Deus está presente. Ah.